Menefrego Podcast, episódio 4. Esse é o podcast da elite intelectual da internet brasileira, que ainda está muito longe, né, de ser a elite intelectual da internet brasileira, porque estamos no começo, mas vamos trabalhar muito para chegar até lá. Primeiro a gente une a elite intelectual do esgoto, e aí quando a gente tiver um número bom, tiver uma aceitação legal, tiver aprendido a fazer podcast direito, a gente vai além, mira um pouco mais alto e vê até onde dá para chegar. Sem ter o canal apagado pelo YouTube ou sem ser preso também, né? Que é um risco bem grande falando dos assuntos que vamos falar aqui. Antes de começar, eu queria agradecer muito por uma coisa, que quando eu comecei esse podcast, tendo noção de que ele é de um nicho muito pequeno, porque é história revisionista e ele ainda é focado muito em um grupo que é o podcast Saco Cheio, que não é tão grande assim, eu pensava que, sabe, um sucesso muito grande seria ter 50 inscritos até o final do ano. É a meta que eu tinha de cabeça, é o que eu comecei pensando em alcançar. Eu tinha 5 semanas até o final do ano. Passou uma semana agora, um quinto do tempo, e nós já temos 30 inscritos. Já tá, sabe, em 3 episódios, já tá já metade do que eu pensava que teria até o final do ano. E eu tô muito feliz com isso, cara, muito feliz. Tá sendo um final de ano maravilhoso. Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, o Dallas Cowboys, que ninguém acreditava, rumo ao Super Bowl, ainda acredito muito, e o podcast crescendo além do que eu esperava. Então, muito obrigado, de verdade. Esse começo é difícil crescer. Quando você tem um podcast de, sei lá, 1.000 ouvintes, é natural crescer porque é coisa orgânica. Você posta um conteúdo, ele é bom, as pessoas vão ouvir, vão indicar para os amigos, e aí ele vai crescendo exponencialmente. Mas no começo, sabe, cada pessoa que está aqui ouvindo isso é porque, sei lá, estava no Facebook e viu o link, o cara parou, tirou um tempo do dia dele para clicar, para ouvir, e aí se inscreveu no canal, comentou o que achou, disse o que estava bom ou ruim para que eu pudesse melhorar. Eu agradeço muito isso, de verdade. Vocês não fazem ideia de como isso é legal, como isso é uma coisa que, quando você abre ali o canal e tem notificação de comentário, notificação de inscrito, de curtida em vídeo, isso ajuda muito, de verdade. Eu agradeço muito a todos vocês. E se meu sonho de ter um podcast grande se concretizar em algum momento, foi muito graças a vocês que fizeram isso no começo, que ajudaram a definir o formato dele e definir como ele seria futuramente. Então, muito obrigado de verdade. Esse episódio vai ser o episódio continuação do episódio 2. O que nós fazemos nesses episódios especiais? Existem personalidades que elas estão muito acima de qualquer dúvida, que elas são definidas pela opinião pública. Por exemplo, todo mundo ama Mandela. Não importa, você chegar num lugar onde as pessoas nem sabem quem foi Mandela, não sabem o que ele fez, não conseguem escrever uma redação sobre Mandela e perguntar o que elas acham sobre Mandela, a reação de todo mundo vai ser boa. A pessoa reage nem num nível de conhecimento, mas num nível físico, sabe? Ela ouviu a palavra Mandela, ela já, nossa, Mandela, meu Deus, o salvador dos negros, o cara que lutou contra a escravidão, né? O cara que lutou contra o apartheid, Mandela, Mandela. E tem caras que têm a reação contrária. Por exemplo, Hitler, Mussolini. São caras que você falar a palavra, já a reação imediatamente é não, eu quero distância disso, eu não quero nem ouvir falar desse cara. Nós temos aqui a difícil missão de mostrar o outro lado nos dois casos. Então, pegamos os caras que são os grandes heróis, os caras que são incontestáveis, que todo mundo ama, e damos ao lado ruim deles. E pegamos o cara que todo mundo odeia, que todo mundo acha que é um monstro e que a existência dele fez mal para a humanidade, e damos o lado bom deles. E aí você que está ouvindo não vai mudar de opinião, né? Não é isso que nós buscamos, mas é simplesmente dar essa outra visão, e aí você vai falar, nossa, então essa parte eu não conhecia, que legal. E vai ter mais conhecimento histórico, vai saber mais sobre essas personalidades, vai ouvir histórias legais, porque geralmente eles têm uma história de vida maneira. Então, para começar, não poderia ser ninguém diferente do que Che Guevara. O episódio 2, a gente dividiu a vida dele em três fases, que é a fase de revolucionário, a fase de político e a fase de guerrilheiro. O episódio 2 falou da primeira parte, que é a de revolucionário, desde ele saindo da Argentina, dele indo até Cuba, participando da guerrilha cubana, chegando ao poder com Fidel. O que nós ressaltamos na primeira parte é a criação do mito em torno dele e como isso não tem nada a ver com a realidade. Cria-se o mito do grande general, do cara que lutou contra o imperialismo, o cara que cativava seus soldados, e na vida real não era assim. Ele era um péssimo militar, ele não sabia coisas básicas, não sabia movimentar, não sabia montar uma defesa, ele não tinha o apoio dos seus subordinados, e aí trouxe vários relatos de pessoas que conheceram ele na época e relatam isso, relatam como ninguém queria atuar com Che Guevara. E como ele tinha muito carisma, ele falava muito bem, ele meio que virou a cara de Cuba. Ele falava fora do país, não ainda nessa época, né? Um pouco depois quando ele chegou ao poder. Mas ele era meio que a cara da revolução e ele vendia bem essa imagem da esquerda moderna, que é o cara legalzão, fumando um charuto e tomando um uísque, sabe? O cara cool. Ele vendia bem isso, então ele se torna o grande nome da Revolução Cubana sem ter feito muito para merecer esse cargo. E quando ele vai no Congo, já 10 anos depois da Revolução Cubana, ele começa dizendo: essa é a história de um fracasso, quando ele vai fazer o seu último diário em vida. Ou seja, a própria noção que Guevara tinha era diferente da noção da opinião pública. O primeiro episódio foi falando sobre isso, falando sobre como isso foi construído, como ele mesmo se via. E encerramos ali no fim da Revolução Cubana, 59, com Fidel Castro chegando ao poder e começando a ditadura do Castro. Esse episódio agora vai falar de 59 até 69, de Guevara e Fidel no poder até a morte de Guevara. Caso você não tenha ouvido primeiro, recomendo que você ouça. Ele é bem curto, tem 40 minutos, está tudo bem condensado. Mas esse resumo aqui, ainda que você não queira ouvir, você vai conseguir entender de boa o restante do episódio. Então não se preocupa não que pode começar daqui que você não vai perder muita coisa. Então nós voltamos depois da intro, com Che Guevara político, Che Guevara guerrilheiro, sua morte e o seu legado, como ele foi construído. Menefrega o podcast, episódio 4. Sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco, può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego. Com o fim de qualquer revolução armada, você vai ter um período que é um período de caça às bruxas, que é o período de ir atrás dos caras que te ameaçam no poder e eliminar eles. É uma coisa que eu obviamente não concordo, é claro, acho que quem está ouvindo também não deve concordar, até porque foi isso que fez a ditadura do Fidel poder florescer, poder crescer e dominar o país inteiro. Mas é uma coisa natural, uma coisa que acontece. Se a gente pensar com a cabeça de um revolucionário que passou por uma revolução armada, é natural fazer isso. E aconteceu também em Cuba. Então, existia uma base militar chamada Fortaleza de La Cabaña, que era uma base que era usada pelo exército cubano de Batista, antes da Revolução, e ela tinha um posicionamento maravilhoso. Você conseguia ver toda a ilha, conseguia ver se alguma embarcação estivesse chegando de longe. Era um lugar para você guardar arma, guardar munição. Era, sabe, maravilhoso essa posição. E o Fidel envia Che Guevara para lá, porque como ele conhecia Guevara, sabia que ele não era um bom líder militarmente falando, ele não conseguiria fazer uma coisa muito grande. Ali é um negócio mais de vigia, você fica só olhando, você vai ter muita gente em torno de você que vai garantir que você não saia muito do controle. Então parecia ser uma coisa simples, uma coisa que não iria muito além. Quando ele chega em La Cabaña, Che Guevara, em 1959, ele vai ter a primeira atitude dele, que é criar uma comissão depuradora. O que essa comissão depuradora faz? Temos um risco de sair do poder, porque nós não conquistamos esse governo oficialmente com apoio popular, nós conquistamos com armas. Então, para não sair do poder, a gente vai caçar todo mundo que fez parte do governo antigo, que tem um risco de tirar a gente do poder, e vai matar eles. E isso, para o cara que é um general do exército de Batista, o cara que lutou efetivamente contra os guerrilheiros, era uma coisa esperada. O cara sabia que se ele perdesse a guerra, ele seria morto. Tipo, é natural para ele. Então, para esse cara não é um grande problema. Acontece que passa a ser visto como colaborador de Batista, colaborador da ditadura, qualquer um que teve alguma relação com um militar de Batista. Ou seja, se você há 10 anos atrás namorou uma menina que o pai dela era policial, você podia ser morto por Guevara, e provavelmente seria. Não nesse primeiro momento, mas depois isso começou a acontecer. Se você vendia marmita, e aí passou lá uns caras do exército e compraram uma marmita com você, você colaborou com o inimigo. Você também poderia ser preso e poderia ser morto. E o Che Guevara vai fazer nessa comissão depuradora um grupo que deveria julgar caso por caso. Você deveria pegar o cara que era um general inimigo e falar: ok, esse cara merece ser morto porque lutou contra a gente. Pegar a tia que vendeu marmita para os soldados inimigos para ganhar dinheiro e falar: não, essa aqui ela não fez nada de tão absurdo, ela vai ser livre, pode pagar uma pena aqui para o Estado, mas ok, vai ser livre. Guevara não vai fazer isso. É óbvio que ele não vai fazer isso. E aí ele começa um grupo de extermínio ali, de fuzilamento, e aquele vídeo que eu coloquei no final do último podcast, onde ele fala, fuzilamos e seguiremos fuzilando porque essa é uma luta até a morte, até o fim da revolução. É dessa época, é ele sendo inquirido sobre o que ele fez aqui, em La Cabaña. Esses julgamentos vão acontecer quando ele cria uma ideia de que eles apoiaram a ditadura, então eles não merecem ser julgados. Ele já leva o cara para ser julgado, tendo essa noção no povo de que o cara não merece julgamento. Ele está sendo misericordioso de dar chance de ser julgado, mas o cara nem merecia, porque o cara é um apoiador da ditadura. Olha como o discurso sempre se repete em diferentes lugares do mundo. E aí ele começa a prender primeiro ex-militares, pessoas ligadas com militares, prende padres depois, como acontece em toda a Revolução Comunista, prende professores, ele prende até comunistas que não são pró-Fidel. O cara que ele é comunista, que ele não fez parte do grupo do Fidel porque ele não concordava com a forma de agir, mas que era comunista, concordava com a ideologia. Esse cara era preso e era morto também. O cara que organizava esses grupos de fuzilamento, ele chama Orlando Ojo. E ele conta, ele é amigo do Che, né? Era amigo do Che, e ele conta que ele recebia toda tarde, como ele era o responsável pelos fuzilamentos, ele recebia toda tarde a lista dos caras que seriam julgados durante a noite. Então chegava lá uma lista com 100 nomes, por exemplo, e 95 desses nomes tinham um X do lado. E ele chegou pro Guevara e falou um dia: cara, o que é esse X aqui? Tem os nomes de quem vai ser julgado, beleza, mas o X significa o quê? E o Guevara falou: não, é que eles vão ser julgados daqui a 3 horas. Esses X são os que vão ser culpados. E aí, amanhã de manhã, você já sabe quantos você vai ter que matar. Antes de serem julgados, eles já estavam condenados pelo Guevara. E aí tinha aquele julgamento que era uma coisa criada só para dar a imagem de que existia alguma justiça naquilo. O cara ia ser julgado já sabendo. Ele não sabia, né? Mas quem tava, o juiz ali, já sabia se ele era culpado ou não. E esse juiz era um guerrilheiro que foi destacado para fazer isso durante uma noite. Não era também um juiz realmente, não. O cara olhava lá na lista, tinha um X, está culpado. Ah, não, mas eu não fiz nada, eu só vendi uma marmita para os caras. E aí na manhã seguinte eram todos mortos. Isso não aconteceu só em Cuba, aconteceu em muitos outros lugares. A China de Mao Tse-Tung fez o mesmo, a União Soviética fez o mesmo. Mas a gente vai ficar aqui em Cuba para não ir muito além e também porque futuramente teremos episódios sobre esses caras. Depois de fazer isso, o Guevara ele vai começar a perseguir minorias. E aqui vem uma parte legal também, porque é completamente ignorada pela esquerda. Ele vai criar os campos de trabalho corretivo. E qual é a ideia dele? Você não só tem que ter colaborado com a revolução no passado para continuar vivo, como você tem que colaborar agora. Você tem que fazer coisas em nome da revolução agora que a gente está no poder. Se você não faz, você está traindo esse grupo revolucionário. E ele vai começar a fazer uma coisa que é tratar o revolucionário como o Estado. Então não existe mais a divisão de, ok, existe o povo cubano e existem esses caras revolucionários que estão no poder e representam o povo cubano. Não. O cara que está no poder, ele é o povo, ele é o país. Alguém que critica Guevara, que critica Fidel, não está criticando a figura de Guevara, a figura de Fidel como homens. Está criticando o Estado cubano, está criticando o povo cubano. Então você chega para sua namorada, por exemplo, e fala: olha, eu acho que esse Che Guevara, ele tá matando muita gente, hein? Ela provavelmente iria te denunciar porque você está conspirando contra a nação. É o que começa a acontecer em Cuba. Nos campos de trabalho corretivo, ele vai criar a noção de que existe um homem ideal para o comunismo, um modelo ideal a ser seguido, que não era homossexual. Isso é ressaltado muitas vezes. Ele falava isso, o Fidel falava isso. Tem muito gay que ama falar de Che Guevara, né, Jean Willis? Guevara odiava todos eles e tratava eles como partes podres de uma sociedade que deviam ser destruídos para que você conseguisse implantar a moral socialista. Então, um dos livros que eu li, ele cita em uma parte: Che Guevara também ajudou a fundar o primeiro campo de concentração cubano, em 1960, na cidade de Guanahibes. Esse campo foi o primeiro de muitos e, de início, era dedicado exclusivamente a gays. De acordo com Álvaro Vargas Llosa, os homossexuais, testemunha de Jeová, padres e outros suspeitos de cometer crimes contra a moralidade revolucionária eram forçados a trabalhar nesse campo para corrigir seu comportamento antissocial. A maioria deles morreu, outros foram torturados ou estuprados. Isso é o ideal de novo homem para Che Guevara. Qualquer pessoa que não faz parte disso, seja por a conduta sexual dele, seja pelo pensamento, seja por qualquer coisa que vá contra o que Guevara acreditava ser o ideal, era um contra-revolucionário, era alguém que traía a moral que ele estava querendo implantar ali, que é uma moral completamente deturpada, não confundam com moral cristão ou algo assim, é uma moral da cabeça dele. E aí ele vai dizer que esses caras são pervertidos sexuais e que são uma decadência burguesa, são palavras do próprio Che. E o Fidel Castro, né, concordava com essa opinião deles. Ele vai dizer em 65, numa entrevista, abre aspas aqui, Fidel Castro falando: "Esse desvio da natureza conflita com o conceito que temos do que deve ser um militante comunista." Fidel Castro chamando gays de desvio da natureza e dizendo que eles não são militantes comunistas no seu conceito. Fidel Castro, o grande nome do comunismo na América Latina. E mais uma vez, eu já falei isso no primeiro episódio, mas tem que ser sempre repetido. Se o Trump fala isso, ele está preso no dia seguinte. Se o Bolsonaro fala isso, ele está preso no dia seguinte. Como o Fidel falou, a indignação seletiva da esquerda ignora completamente frases desse tipo. Como não daria para ficar dando muitos exemplos aqui, porque ficaria muito longo, tem um caso bem claro disso, é um cara chamado Reinaldo Arenas. Ele tem um livro e tem um filme sobre ele chamado Antes que Anoiteça. Ele era um poeta, ele era meio que o Cazuza cubano, para todo mundo entender mais simples. Ele era um poeta, era cantor, e ele era de início a favor do comunismo. Ele viu o comunismo como algo legal, porque prometiam para ele que a pobreza ia acabar, que teria reforma agrária, que os americanos não iriam mais controlar a ilha de Cuba e que eles seriam livres do imperialismo. Então ele era fa a favor no começo. Mas quando eles chegam ao poder, ele passa a ser caçado. Primeiro porque ele era um formador de opinião, ele falava e o povo ouvia muito ele. Então existia esse medo de que se ele se tornasse contra o governo, ele poderia criar alguma revolta, poderia dar algum problema maior. Ele já é perseguido por isso. E segundo, por ser gay. Ele vai ser preso por ser homossexual, e aí ele foge da cadeia e vive como indigente nas ruas de Cuba. Tem que se disfarçar para ninguém reconhecer ele e tal. Não dá muito certo, né? Porque ele era famoso. Então ele é preso de novo e ele é condenado a 20 anos de prisão. Ele vai passar um longo período na prisão. Quando ele sai em liberdade, ele já está muito fraco, ele sai do país. Imaginem a condição de uma prisão para presos políticos, os caras são considerados inimigos da nação em Cuba. Imagina como esses caras viviam. E aí ele sai do país, mas ele está destruído completamente, emocionalmente, fisicamente. E pouco tempo depois ele vai se matar. A última carta que ele escreve é para uma amiga dele chamada Margarita, que era uma pintora do Chile. Ele vai contar como foi, como ele passou por isso. Essa carta dele é muito boa. É, tem essa cena no filme dele, no livro dele. O livro é uma coleção de cartas dele que ele escreve antes dos cubanos chegarem ao poder, durante e depois. E essa carta é a que encerra. Ele vai dizer num trecho, é só um trecho, mas só para vocês entenderem a que ponto isso chegou. Ele vai dizer: "Querida Margarita, não sei se poderá entender a minha letra, mas aqui não tenho máquina de escrever. Estou muito preocupado pelo destino de meus escritos. Tu sabes que para mim o único sentido da vida é ter certeza de que nada se extraviou. Temo que a polícia cubana, que está em muitos lugares pelo mundo, possa fazer desaparecer toda a minha obra. Margarita, esses papéis são meus filhos, são minha própria vida. Devido ao estado precário de minha saúde e à terrível depressão que sinto por não poder seguir escrevendo e lutando pela liberdade de Cuba, ponho fim à minha vida. Nos últimos anos, apesar de me sentir muito doente, pude terminar a minha obra, na qual trabalhei por quase 30 anos. Deixo como legado todos os meus terrores, mas também a esperança de que Cuba um dia será livre, pois eu agora já sou." E ele se mata depois de escrever essa carta. Isso é a ditadura de Fidel em Cuba. Isso é a perseguição que Fidel fez em Cuba. É muito diferente do que a gente aprende, né? Muito diferente do cara que livrou o país dele dos opressores capitalistas. É muito diferente do que a gente vai ver em qualquer mídia mainstream. E que a gente vê por um cubano, por alguém que acreditou nesse cara, por alguém que achou que seria legal, que o Che Guevara era o libertador do povo cubano. Olha qual foi o fim dele, olha o que ele pensou, um pouco antes de morrer. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista, encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Mas enfim, voltando ao Che, depois dele definir que qualquer um que participou de alguma forma do governo antigo é um inimigo e tem que ser morto por isso, e depois de definir que qualquer um que não faça parte do que ele considera o ser humano ideal nesse modelo comunista também tem que ser morto, ele vai criar algo que ele inventou e que é muito usado até hoje, e nunca dão os créditos ao criador, que é o terrorismo de Estado. O que o terrorismo de Estado vai fazer? Se você é um terrorista, você tem que amedrontar as pessoas, tem que deixar elas com medo onde elas estão. Então você vai explodir uma bomba num cinema. Ninguém vai no cinema com medo de ser morto. Você explode uma bomba ali e tira todo mundo do seu estado de suspensão de realidade, estado de felicidade. Não, tô seguro aqui. A pessoa não vai mais sentir segura. Você explode uma bomba em um trem e aí todo mundo que pegar trem durante anos depois disso vai ter medo de morrer numa explosão de bomba. O terrorismo ele atua mais pelo medo, o cara não explode uma bomba em nome do Estado Islâmico achando que ele vai causar algo grande para a Europa em número de mortes, mas ele sabe que o medo que ele causa é o que faz ele ter uma vantagem na luta. Guevara ele vai escrever para Tricontinental, que era uma revista que a ideia dela era lutar contra o neoliberalismo e o conservadorismo, sabe? Era uma revista meio de DCE de faculdade. Ele vai dizer: temos de levar a guerra até o inimigo, até a sua casa, até os lugares onde ele se diverte. Temos que impedir que o inimigo tenha um só minuto de sossego. Temos que atacá-lo onde ele estiver. Isso é o terrorismo de Estado. E é o que Marighella fez no Manual do Guerrilheiro Urbano, é o que o ISIS usou há algum tempo. O grande problema disso é que quando você tem um grupo terrorista agindo dessa forma, ele pode ser combatido. É difícil, muita gente vai morrer, vai ser uma coisa sangrenta, o medo vai se instaurar. No fim, eles vão acabar sendo os vencedores, porque eles vão ter essa vantagem de agir clandestinamente e matar pessoas civis que não têm a menor chance de se defender. Então, já é uma coisa difícil. Mas você tem o Estado que pode lutar contra eles, que tem meios de lutar contra eles. Então, isso balanceia as coisas. Quando você tem o terrorismo de Estado, quando você tem o Estado usando táticas terroristas contra o povo, que realmente não tem a menor chance de defesa, começa a ser uma coisa muito grande e muito séria. O que o Guevara vai começar a fazer, o que ele defende aqui, o que ele põe em prática logo depois, é que, por exemplo, se você trocou carta com seu amigo e falou mal de Fidel Castro, falou, oh, acho que Fidel Castro não está sendo um bom presidente, um bom líder. Essa carta é descoberta de alguma forma, pela polícia secreta, ou sei lá, alguém lê ela e te denuncia. Caso eles vão na sua casa e você não esteja lá, você tenha fugido, você tenha descoberto que eles estão atrás de você e tente ir para Miami, por exemplo, fuja pelo mar, eles não vão deixar para lá e falar, não, beleza, o cara escapou. Eles vão prender a sua família, eles vão levar o seu irmão e deixar ele preso no seu lugar e falar, ó, quando você voltar, a gente solta ele, senão vai ficar aqui para sempre. Eles vão colocar fogo na sua casa, eles vão agir para colocar medo no cidadão e vão controlar através do medo. Então, se você age contra o governo, age contra as pessoas do governo, você é morto. Se você consegue escapar, consegue ter alguma chance de liberdade, não vai adiantar nada, porque você vai ser sempre atormentado pelo terror que o próprio Estado criou. Guevara começa isso em Cuba, isso é usado até hoje. Isso é o que faz, por exemplo, quando tem uma Olimpíada que os cubanos fogem da delegação porque querem ficar no país, e pouco depois eles se entregam, porque eles sabem que se eles não se entregarem e voltarem para Cuba, a família deles vai sofrer represálias. É sempre esse o termo usado, né? Eles têm medo de represálias, então eles têm que voltar. Começou com Guevara e é mantido até hoje, e infelizmente para o povo cubano, eles seguem sendo escravos das ideias de Fidel graças a coisas como essas. Pouco tempo depois, quando já passa esse período de caça às bruxas, ele nunca terminou. Durante muito tempo continuou se matando, continuou se fuzilando em La Cabaña, mas quando chegou o ponto onde já tinha matado muita gente, já não era um risco iminente de retomada de poder por Batista ou pelos militares, ele vai ter um cargo mais técnico, que é o cargo de presidente do Banco Nacional de Cuba e ministro das indústrias depois. Foi um desastre total. Quando ele chega ao poder, ele tem uma noção que a esquerda tem muito, de que o trabalho técnico ele não é tão importante quanto o trabalho teórico. Se você chega para um esquerdista hoje em dia e apresenta um cara e fala assim: ó, esse aqui é o meu tio, ele é mecânico e ele trabalha com isso há 50 anos, ele consegue consertar qualquer motor, qualquer coisa, entrega para ele, ele conserta. Ele vai olhar e falar: ah, beleza, se eu precisar um dia arrumar meu carro, eu vou lá, tudo bem. Você chega para um esquerdista com um menino de 22 anos e fala: ó, esse aqui é o, sei lá, o Arthur, o Pietro, e ele se formou ontem em engenharia mecânica. Esse cara acabou de sair da faculdade, ele não tem prática nenhuma. Mas como ele é formado em engenharia mecânica, ele tem um cargo teórico maior do que um mecânico normal com experiência, o esquerdista vai ficar louco, fica: nossa, olha só, não, entra aqui, por favor, vamos conversar. Você é especialista em mecânica? Nossa, que interessante. Sabe, ele já vai mudar o discurso completamente. Porque eles desprezam o trabalho, o conhecimento prático, o conhecimento empírico, e defendem muito essa ideia de que, ah, não, porque ele leu mais livros, porque ele leu mais Foucault, porque ele leu mais o filósofo aqui que eu acho legal, então ele é mais inteligente do que o cidadão comum. Eles têm muito essa noção. E Guevara também tinha. Quando ele vira presidente do Banco Nacional e ministro das Indústrias, ele vai agir contra todos que têm esse conhecimento prático, técnico. Ele vai chegar para um economista, por exemplo, que trabalhou durante muitos anos com o governo antigo, que conhece muito de economia. Ele não pode matar o cara porque ele tem uma relevância internacional. Então ele vai falar: olha, vocês são lacaios dos burgueses, vocês trabalhavam para os burgueses, e vai expulsar os economistas de lá. Os engenheiros e arquitetos, eles continuam na ilha, mas eles são obrigados a acatar ordens que vêm do governo ou dos representantes do governo, do próprio Guevara, por exemplo. Então ele chega e fala assim: ó, você vai fazer uma ponte que liga essa cidade com aquela ilha ali próxima. O engenheiro vai olhar e falar: não dá, cara, não tem como, não tem como sustentar ela, a gente pode até fazer, mas ela vai cair, o risco de vida é muito grande, não posso fazer. Se ele fa não faz, ele é acusado, que a gente falou no começo, de ter traído a nação, de estar tramando contra a nação e não querer trabalhar para o desenvolvimento de Cuba. Então ele é obrigado a fazer. E aí o cara que ele sabe o que é aquilo, ele sabe, ele tem conhecimento demais naquela área, ele estudou aquela área, ele deixa de ter voz dentro do governo, dentro da forma de agir do governo cubano, porque ele está recebendo ordens de um semi-analfabeto. No caso do Guevara não era, no caso do Guevara ele era médico, mas era um cara que não entendia nada de construção civil. Mas se ele chegasse para o engenheiro e falasse: você vai fazer isso aqui, o cara tinha que fazer, e se ele não fizesse, ele estava traindo a nação, estava traindo o povo cubano. Isso é um desastre completo, a gente não dá nem falar o quanto isso deu errado, quanto dinheiro foi gasto à toa. E aí, pouco tempo depois, um general americano que prendeu o Guevara, ele vai falar sobre o que aconteceu nessa época. Ele dá uma entrevista pro El País e ele diz: isso hoje é contado como piada. É, realmente é contado como piada, mas ele diz em tom sério. Então eu não sei se realmente aconteceu, mas quando ele diz essa frase na entrevista, ele diz em tom sério, apesar de parecer piada. O que ele diz pro El País é: toda vez que eu fazia perguntas de interesse tático, Guevara me respondia: você sabe que eu não conheço isso. Por outro lado, houve um momento em que começamos a falar sobre a economia cubana. Ele começou a culpar o embargo americano por tudo, e eu disse a ele: mas, comandante, você foi presidente do Banco da Nação e nem era economista. Como a culpa é do embargo? Então ele me respondeu: quer saber como cheguei à presidência do banco? Um dia, em uma reunião, Fidel perguntou se havia ali um comunista dedicado. Eu levantei a minha mão. Na verdade, ele tinha perguntado se existia um economista dedicado. Apesar de não ter entendido, fui indicado ao cargo. Então, o que ele está dizendo? Ele chegou lá, reunião, todo mundo gritando, tomando rum. Aí o Fidel mandou: alguém aí é um economista. Ele entendeu: alguém é um comunista. Ele levantou a mão e virou o economista, o líder do Banco Nacional de Cuba. Mais uma vez, isso é contado hoje como piada. Só que quando o Félix fala isso, ele fala num tom sério. Então, existem mais evidências de que aconteceu isso. E se não foi, se foi algo exagerado, na prática foi o mesmo. Na prática foi: ok, a gente não tem alguém que entenda de economia, porque a gente expulsou todo mundo do país, então vamos ter que colocar o Che Guevara mesmo e torcer para que nada dê errado, e deu muito errado. Uma das coisas que ele faz também nesse período, eu estou avançando um pouco sobre a política sem citar muito, para não ficar muito maçante, mas ela é bem interessante. Uma das coisas que ele faz é: ele decide que ele não vai mais cobrar imposto das áreas essenciais para a economia, que é o tabaco, por exemplo. Então, você tem uma fazenda de tabaco, você não vai mais pagar imposto nenhum, porque ele acha que assim ele vai conquistar essa população que trabalha ali. Ele vai ter a maioria através disso. Só que com isso, o Banco Nacional quebra completamente. Você já estava ruim, quando ele corta imposto, o banco quebra, não tem mais como se manter. E aí ele vai voltar os impostos e cobrando uma taxa muito acima. Então o discurso antes era: olha, o Batista, que era malvado, obrigava vocês a pagar muito imposto. Eu sou o libertador do povo, não tem mais imposto. Fica todo mundo feliz. Aí passam ali 2, 3 meses. Ó, galera, aquele negócio lá do imposto, a gente vai ter que rever, tá? Antes vocês pagavam 30%, agora vai ser 55% para cobrir o rombo que eu fiz. Entendeu? Era a vida em Cuba, graças a Fidel e graças a Che, especialmente a Che, se tornou um inferno. Se antes já não era muito boa, aqui ficou muito pior do que um dia foi. E aí, com a economia quebrada já, o Che Guevara vai ser expulso de Cuba. Ele vai ser. O termo que usam para isso, onde eu vi, era um termo em inglês, mas era um soft banned. É um cara que ele foi quase exilado, ou exilado de forma leve. Porque o Fidel ele não queria ele em Cuba, ele já tinha tomado muitas decisões ruins, a popularidade dele tinha caído muito. Fora ele ainda era bem visto, sabe? Na Europa, nos Estados Unidos ele era bem visto. Mas lá dentro o povo odiava ele. Então ele não queria ele lá. Só que ele não podia expulsar o Che porque ele não tinha como explicar para a comunidade europeia e para os americanos que gostavam tanto dele, não o governo americano, tô falando do povo americano, povo europeu, que gostavam tanto dele, porque o cara foi expulso. Ele tinha que manter aquela imagem de que ele era o representante oficial da ilha de Cuba. Então ele vai falar para ele: olha, você não vai poder ficar aqui, você não vai poder morar aqui, mas você pode usar a nossa ilha como um quartel-general. Você não quer tanto fazer revolução pelo mundo? Pode fazer isso agora, pode voltar a ser guerrilheiro, pode voltar a ser revolucionário e usa aqui para treinar os seus homens, pode trazer todo mundo para cá. Se alguém tiver com iminência de ser preso, manda para cá que a gente dá asilo político. Mas você não vai poder comentar a política cubana, não vai poder tomar decisões na economia cubana, já acabou com tudo. Então a gente vai ser meio que a sua casa de aluguel enquanto você viaja pelo mundo. E isso foi o que Che sempre quis fazer. Ele nunca quis ser um político, sabe? Ele sempre falou, desde o Diário de Motocicletas, que o que ele queria fazer era viajar pelo mundo, conhecer lugares diferentes. E ele achava que, apesar dele não ter sido um bom chefe militar, um bom chefe tático durante a Revolução Cubana, ele achava que durante esse período que ele viveu em Cuba, que ele viu o fim da Revolução e como se fundou a nova sociedade cubana, ele achava que ele conseguiria fazer isso pelo mundo. Ele achava que ele já tinha experiência o bastante, que a experiência dele seria o bastante para levar isso para outros lugares. Então ele vai ver que na África existe um país chamado Congo, e no Congo eles já estão já numa guerra civil iminente. Já tem pessoas armadas, já tem pessoas revoltosas contra o governo, pessoas que estão preparadas para morrer em nome da revolução. E o que tinha em Cuba também existe lá. Também existem florestas de mata fechada, também existe a possibilidade de fazer um foco guerrilheiro. Só para lembrar, o foco guerrilheiro, você, ao invés de fazer um grupo gigante de soldados e tentar atacar de uma vez, você se isola ali na mata e você fala para o pessoal em volta: ó, aqui a gente está se unindo para tirar esse cara do poder. E fica ali na mata. O cara que está no poder, ele pode até saber do seu foco guerrilheiro, mas como é uma coisa pequena, ele não vai movimentar tropas até ir lá, porque acha que, puta, tem 10 caras, só para lá. Então ele ignora isso. E aí esse foco vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você consegue 300 soldados, você ataca a cidade e toma ela. Ele vê que ele pode fazer isso no Congo, só que a condição de fazer isso é ainda melhor do que era em Cuba, porque lá já está acontecendo a guerra civil. Já tá ali, sabe, estourando. Então ele vai pro Congo e ele fala: beleza, agora eu vou fazer aqui a minha carreira revolucionária. Eu vou viajar pelo mundo, criando revoluções e sendo herói em todos os lugares que eu for. Quando ele chega no Congo, ele chega com um status muito grandioso, com uma pompa grandiosa. A mídia segue ele na época e vai: o general Che está levando a liberdade para o Congo. Congo espera por Guevara, sabe? Eles criavam um alarde em cima disso. E quando ele chega, ele perde todas as batalhas que ele participou no Congo, todas. Aqui é onde ele vai escrever o diário que a gente já citou antes, que ele vai dizer: essa é a história de um fracasso, quando ele fala sobre a vida dele. Porque ele chega lá com essa imagem de que ele é um grande líder, e tudo em que ele se envolve dá errado. Ele perde tudo, ele começa a perder linha de suplemento, ele começa a perder soldados, porque os soldados dele ficam sem moral, os soldados que vieram de Cuba ficam sem moral diante dos guerrilheiros locais que estavam olhando para eles, tipo: beleza, vão vir uns caras que vão ensinar a gente a fazer a revolução, vamos aprender com eles. Quando eles chegam e perdem de todo mundo e são colocados para correr em qualquer batalha, os soldados locais falam: não, não vou ouvir esse cara, Eu tô aqui lutando, tô aqui de igual para igual. Chega um cara que vem com a ideia de que ele é superior, que ele vai ensinar a gente, perde todas. Eu vou fazer do meu jeito mesmo. Então eles perdem essa moral, começam a desertar. O Che, ele acredita que ele vai convencer os congoleses a lutar com ele. Ele tenta ali formar exércitos mistos com cubanos e congoleses e dá errado. Ninguém vem, os poucos cubanos que ficam fogem e pedem asilo político em algum lugar. Então ele é obrigado a sair fugindo do Congo. Ele volta para Cuba sozinho, sem ninguém seguindo ele e completamente derrotado. Em 65 isso acontece. Quando ele chega em Cuba, a desculpa que ele vai dar é que a barreira linguística impediu ele de conquistar os homens. Se ele conseguisse falar a mesma língua, ele teria aumentado ali o exército dele, teria chegado ao poder no Congo também. Não, era por isso. Obviamente não era por isso. Mas é a desculpa que ele deu. E até que caiu bem. Nessa primeira movimentação no Congo, ele vai perceber, primeiro, que ele não é esse chefe militar, esse líder que ele achava que ele era, fica claro para ele. Segundo, que não vai dar para ele ficar com uma tropa de elite de cubanos viajando pelo mundo e tomando poder em vários lugares, porque ele vai perceber que em cada lugar você tem condições específicas que você não pode treinar muito longe, você não pode tirar um cara de Cuba e levar para lutar nos Alpes suíços, que ele não vai ter um bom desempenho. Você tem que ter pessoas que estão acostumadas a viver ali para poder criar um grupo guerrilheiro. E também que a barreira linguística, que para ele foi o que fez ele não conseguir formar esse grupo, era um problema a ser considerado. Ele vai passar mais um ano em Cuba se preparando, analisando situações pelo mundo, e ele percebe que na Bolívia tem uma situação bem parecida com o que tinha no Congo, só que na Bolívia não tem a participação popular. O povo da Bolívia não está contra o governo, mas já existe um partido comunista boliviano com força que está às vésperas de uma guerra, de uma luta armada. E aí ele vai falar: beleza, Bolívia é o próximo passo. É na Bolívia que ele vai morrer. Essa vai ser a última viagem dele. A primeira é para o Congo, que é um fracasso completo. A segunda para a Bolívia é um fracasso maior ainda. Mas essa aqui ele investiu tudo. Ele falou: não, lá eu vou conseguir fazer isso aqui que eu tô pensando. E aí ele vai encontrar um cara chamado Molina, que era o secretário do Partido Comunista Boliviano. Esse Molina, na época, era um secretário de um partido comunista que não tinha relevância nenhuma internacional. Era só o cara que estava lá tentando um dia fazer o que Che Guevara conseguiu fazer em Cuba. Quando ele vai falar com Molina, ele chega pensando como ele pensou no Congo: eu vou chegar lá, eu sou o grande salvador do povo, ele vai se ajoelhar e vai obedecer tudo que eu mandar. Mas o Molina não aceita. O Molina vira para ele e fala: olha, você fala bem, você faz bons discursos, você é bem visto internacionalmente, então você pode ser o assessor no meu processo de luta armada. Você vai atuar na propaganda, você não vai pegar em armas, não vai dar ordens, mas vai ser o garoto propaganda aqui da guerrilha boliviana, como foi em Cuba. Guevara, óbvio, não aceita, e ele fica tão afetado por isso, ele fica tão atacado por Molina ter ousado fazer essa proposta, que ele vai fundar um grupo guerrilheiro. E a ideia dele, olha que maluquice, mas é a ideia dele na época, que ele achava que funcionaria, que ele ia lutar contra o governo boliviano e contra o Partido Comunista Boliviano. Então ele vai lutar em duas frentes sem ter ninguém. É só ele, é dois cubanos que vieram com ele, e o resto ele vai ter que unir ali de pessoas que vivem na região. Mas ele vai lutar em duas frentes: contra revolucionários do Partido Comunista que não aceitaram ele, e contra o governo de uma só vez. Se instala na Bolívia e começa o processo dessa nova revolução. O grande problema dele na campanha da Bolívia é que ele não conhecia o povo local. Como ele tinha estado em Cuba durante muito tempo, ele não conhecia o que o boliviano queria. E aí, por exemplo, ele vai ir de cidade em cidade propondo a reforma agrária, falando: olha, se você lutar aqui ao meu lado, quando a gente chegar ao poder, essas terras vão ser divididas, todo mundo vai ter onde morar, todo mundo vai ter onde plantar, e a reforma agrária vai acontecer, sabe? Reforma agrária é o que o MST defende aqui no Brasil. A reforma agrária vai acontecer e vamos sair da miséria porque todos serão terras para viver nelas. Ele faz isso porque em Cuba ele fez o mesmo e funcionou, mas ele não sabia que 15 anos antes a Bolívia já tinha passado pela reforma agrária. Ou seja, ele estava chegando por um cara que já tinha terra e prometendo que ele teria terra. É o mesmo que, sei lá, no Brasil o cara chegar e falar assim: ó, vai ter a revolução aqui e no fim da revolução, se tudo der certo, vocês vão ter ônibus para andar pela cidade. Você vai poder pagar uma quantia ali e pegar um ônibus e descer em outro lado da cidade. Olha só a coisa revolucionária que eu vou fazer, hein? Nossa, ônibus para a cidade. Vamos aqui fazer a revolução. É o que Guevara fez. Ele prometeu reforma agrária para quem há 15 anos já tinha passado pela reforma agrária. Era o fim da carreira dele começa aqui. Ele já está completamente alheio à realidade e preso nessa imagem que ele criou de ser o salvador, de ser o cara que todos seguiriam. E quando ele vê que ninguém segue ele, começa a afetar muito a forma como ele se enxergava. Nessa época, ele vai criar para ele mesmo a imagem de mártir, a imagem de alguém que deu a vida pelo povo, alguém que está ali lutando pelo povo o tempo todo. É claro que todas as ações dele foram o completo oposto disso. Ele sempre atuou contra o povo e a favor dele mesmo, desde a Revolução Cubana, passando pelo Congo e agora na Bolívia. Mas ele quer passar a imagem de que ele fez o contrário, porque isso é o que faz ele vender, isso é o que faz ele ser amado por jovens de todo mundo até hoje. Então ele vai começar, por exemplo, a fazer batismos. Se você era um jovem boliviano do grupo comunista que ele agora estava contra, você podia procurar ele e falar que você queria se converter a Che Guevara. E aí ele ia fazer um batismo e ia falar: pronto, agora você está convertido, agora você faz parte do meu povo e você pode lutar comigo, você não vai mais ser considerado alguém que é meu inimigo. E aí ele começa a criar um exército pequeno através disso. Ele vai falar o tempo todo no diário dele que ele faz, que o bom disso do Che Guevara é que ele escrevia diários de batalha, então você consegue ver o que ele pensava na época. Ele vai falar o tempo todo nesse período que ele estava tendo visões de uma América unida, que ele estava vendo visões de que ele era o escolhido para unir o povo e que ele lutaria em nome do povo. Sabe, é ele tentando criar essa noção. Ele já via que ele não tinha mais poder, ele já via que ele logo morreria porque estava comprando briga com muita gente, mas era bom para ele passar a imagem de um cara que estava lutando até o fim e que ia morrer em nome da liberdade. Ele conseguiu fazer isso no fim, né? Então nisso ele acertou. Mas ele construiu isso com muito cuidado, não foi uma coisa do nada, não. Nesse momento ele percebe que a imagem que ele tem no mundo vai crescer mais se ele ajudar a vender essa imagem e começa a participar efetivamente disso. Em 67, o exército boliviano fica sabendo que o Guevara está lá tentando formar um foco guerrilheiro. E aí ele vai avisar a CIA, e a CIA faz um plano para capturar o Guevara, que é um plano, sabe, igual teve do Bin Laden agora. É um plano muito organizado. Eles chamam grandes especialistas de combate em selva no mundo, eles estão treinando, treinando invadir, igual fazendo no Vietnã, invadir áreas fechadas, área com armadilha, treinando como sair caso os soldados, os inimigos fossem muito grandes. Eles fazem uma operação absurda, porque eles acreditam nessa imagem do Guevara, eles acreditam que eles vão chegar lá e vai ter o cara no topo da montanha com um monte de soldado embaixo disposto a morrer por ele, e que para conseguir tirar ele daquela posição vai ser uma batalha sangrenta, uma batalha difícil. E eles preparam uma operação grandiosa, acreditando nessa imagem de Che Guevara, o líder que estava lá só esperando eles chegarem. Só que o Guevara, como a gente já falou antes, ele não conseguiu apoio popular. Então ele tinha ali os cubanos que foram com ele, tinham poucas pessoas que já eram comunistas que ficaram ao lado dele, mas ele nunca teve apoio de uma grande população, de um grande exército. No auge dele, no auge da imagem dele de guerrilheiro que estava ali na Bolívia só esperando para tomar o poder, ele teve 14 homens, 14 pessoas sob seu comando. É um grupo muito pequeno. Mas a CIA não sabia disso, mas as pessoas não sabiam, as pessoas achavam realmente que ele estava com um exército grande. E aí eles chegam, a CIA chega na cidade de El Yuro, que é onde ele estava, e vão tentar fazer a captura, preparados para uma batalha sangrenta, difícil, que Che Guevara vai lutar até a morte, Che Guevara está disposto a morrer dando tiro e fazendo tudo pelo povo que ele quer defender. É o que foi contado a eles, é o que eles vão esperar encontrar lá. Só que é o completo oposto. Quem participa dessa captura é um general da CIA chamado Félix Rodrigues, e ele vai contar numa entrevista ao El País, a mesma que ele fala aquilo sobre como ele chegou a ser presidente do Banco Nacional, ele vai falar sobre a captura. Aqui, abre aspas, é o general que capturou Che Guevara contando como isso aconteceu. Nós recebemos a informação da captura de Che no domingo, 8 de outubro, pela manhã. Um grupo de jovens soldados que falavam Quechua e Guarani foi treinado para ir na vanguarda do batalhão para recolher informações. Eles usavam roupas civis porque era mais fácil falar com os camponeses assim. E essas pessoas, em roupas civis, retornaram às 7 da noite no sábado e nos deram informação ao capitão Gary Prado e a mim de que um camponês lhes mostrou uma área chamada La Quebrada de Yuro, onde estava escondido Che Guevara. Então, com essa informação, o capitão Gary Prado cerca a Quebrada de Yuro às 7 da noite e no domingo, 8 de outubro, começa a avançar logo pela manhã. Aí deveria começar o tiroteio, mas ele não veio. Ao fim da operação, Che foi ferido na perna esquerda, com um tiro entre o joelho e o tornozelo, mas nada muito sério. Lá morreram a maioria dos seus guerrilheiros e morreram também alguns de nossos soldados. Por fim, cai preso Che Guevara, que estava sendo auxiliado para tentar escapar por Simeon Cuba Sarabia, codinome Willy, um guerrilheiro boliviano que o acompanhava. Che é preso ao lado dele, e no momento em que vão prendê-lo, os soldados me contam que Che disse: "Não atirem, eu sou Che, eu valho mais vivo do que morto para vocês." Até no momento da prisão, o mito que ele construiu não conseguiu se manter. A ideia do cara que vai lutar até o fim, que vai morrer atirando, a última frase dele antes de ser preso é isso: "Não atirem, pois eu sou Che Guevara, valho mais vivo do que morto para vocês." É a partir daqui que Che Guevara está capturado. De guerrilheiros. Ernesto Che Guevara foi morto pelo exército boliviano no dia 9 de outubro de 1967, um ano depois de ter iniciado suas atividades guerrilheiras para implantar um Estado socialista na Bolívia. O corpo do guerrilheiro foi exposto durante 3 dias em cima deste tanque de lavanderia. Segundo os próprios militares, Che Guevara teria sido enterrado numa vala comum sob a pista do aeroporto de Valle Grande, a 800 quilômetros da capital, La Paz. As revelações do general Mário Vargas Salinas fizeram também um outro militar graduado em Santa Cruz de la Sierra quebrar um silêncio de 28 anos para esclarecer definitivamente o outro intrigante capítulo da história sobre a morte do guerrilheiro. Como o exército boliviano capturou e executou Che Guevara. A revelação foi feita pelo general Gary Prado, na época também capitão e comandante das equipes que tinham a missão de capturar os guerrilheiros. O general confessou que o exército boliviano só conseguiu capturar Che Guevara porque teve ajuda de um camponês que revelou o lugar onde o guerrilheiro costumava parar para discutir os planos da guerrilha com os companheiros. Ele viu o grupo guerrilheiro na noite, numa ravina, e deu a informação para o posto militar mais próximo, que era o meu. Aí então montei uma operação, conseguimos fechar o grupo guerrilheiro nessa quebrada, nessa ravina. O general também confessou que Che Guevara foi executado de mãos limpas, 12 horas depois de ter sido capturado e sem nenhuma chance de reagir ou se defender. O chefe ficou vivo a noite toda do 8, foi executado às 11 horas do 9, no dia 9 da manhã. Que tipo de arma foi usada na execução do Che Guevara? Uma carabina M2. Como que foi essa execução? Um sargento do exército ingressou na sala onde ele estava e disparou. Quando ele é capturado, o exército boliviano queria matar ele ali, porque considerava que ele estava fazendo um crime contra a pátria boliviana, então ele devia ser morto. A CIA queria levar ele para ser julgado e deixar ele nos Estados Unidos sendo julgado para, sabe, mostrar para o mundo o que tinha acontecido em Cuba e fazer uma coisa mais midiática em torno disso. O general Félix, que era da CIA, ele tinha que levar Che Guevara até Washington, só que ele tinha ordens de que a soberania era boliviana. Se os bolivianos dissessem que era para ele ser morto, ele tinha que fazer isso. Então ele, no primeiro momento, acha que tudo bem, que ele vai manter Che Guevara preso. E aí ele vai contar que o presidente da Bolívia liga para ele quando sabe que eles mataram Che Guevara e ordena que Che Guevara seja morto. E aí, como ele era obrigado a receber essas ordens e cumpri-las, Che Guevara é morto na manhã seguinte. Quando ele fala sobre o momento em que ele matou Che Guevara e como foi esse último embate com ele, como foi a forma como ele viu ele depois de tudo, e aquela imagem toda do cara que lutava pelo povo, do cara que nunca cansava, foi desconstruída frente a ele, ele vai dizer na mesma entrevista um pouco depois, abre aspas: "Eu usava o uniforme das tropas especiais americanas, mas sem nenhuma insígnia. Eu tinha ali só 26 anos e ele 39. Guevara parecia um mendigo. As roupas estavam surradas, sujas, não tinha botas. Suas botas eram pedaços de couro e pano amarrados nos pés. O cabelo encebado. Realmente, às vezes eu estava falando com ele e não prestava atenção ao que ele estava dizendo, porque nunca o tinha visto pessoalmente. Mas me lembrava das imagens do Che quando visitou Moscou, quando estava com os russos ou quando visitou Mao Tse-tung na China. Aquele homem arrogante com casacos bonitos. E ver esse homem agora, com cara de quem estava pedindo esmola, dava muita pena." Essa é a última visão que ele vai ter do Guevara e a visão real. É quando ele vê que toda aquela pompa que foi criada nas visitas internacionais dele, todos aqueles discursos inflamados, eram só isso, era só pose, e o homem real era muito abaixo disso. Então, no dia 9 de outubro, Che Guevara é morto por um sargento boliviano chamado Terán, e aí acaba o seu mito, acaba em vida tudo o que ele fez. A história do Guevara, ela é muito interessante por isso, porque ele nunca teve uma grande vitória, ele nunca teve algo que pudesse ser lembrado, que pudesse ser, você sabe, elevado acima e falar, não, nisso aqui ele foi muito bom, nisso aqui ele excedeu as expectativas. Ele sempre foi um cara que viveu em volta de pessoas que conquistavam algo. Então, quando ele estava lá na Revolução Cubana, ele se cercava de generais cubanos e ele tinha os louros da vitória desses generais para ele, porque ele falava bem. Quando Fidel chega ao poder, ele, que era um grande puxa-saco de Fidel, se aproxima mais ainda, consegue um cargo importante por ser amigo do Fidel e não consegue fazer nada nesse cargo, não consegue fazer algo bom para o povo cubano. Mas ainda assim, vive bem durante um longo período por ser amigo dele. No fim disso, quando ele vai viver a era revolucionária dele, ele viaja pelo mundo, ele usa a imagem que ele construiu de ser o cara que conhecia de tudo, ser o grande rosto da revolução, e até hoje é assim, e acha que ele vai conseguir fazer algo grandioso, e não consegue de novo. Toda a história do Guevara, apesar de hoje ele ser reconhecido e tanta gente amar ele, é uma história de fracasso, é uma história de alguém que tentou de toda forma ser relevante, tentou de toda forma construir algo grandioso, e não conseguiu até o fim. Morre de uma forma covarde, implorando para ser capturado e para não atirarem nele. Passa um dia capturado sem conseguir fazer nada ali, sem ninguém se organizar para tentar resgatar ele, porque não existia a menor comoção do povo com ele. E no fim morre numa mata da Bolívia, completamente abandonado. A sorte que ele teve é que pro Fidel, ainda que o Fidel não gostasse dele, isso caiu como uma luva, porque o Fidel ele já estava já ele mesmo decepcionado com o Guevara pelo que ele fez com a economia, expulsou o Guevara do país. Só que ele precisava de um mártir, ele precisava de alguém que ia ser o cara que ia ser o rosto da Revolução Cubana, que ia falar, olha, esse cara aqui, ele é a prova de que a gente está fazendo tudo certo. E o Guevara caiu como isso. Então quando ele morre, morto pela CIA, olha a imagem que isso passa. Esse cara ele é tão importante, ele é um risco tão grande aos capitalistas malvados, que eles enviaram a CIA para ir até a Bolívia, capturar ele, matar ele covardemente, depois dele ter se entregado. Olha só que malvados, e olha como o grande Che Guevara esteve ao lado do povo até o fim. Então isso funciona muito bem. Se ele tivesse morrido em qualquer outra condição, se ele tivesse ficado doente morrido, se ele tivesse sido morto pelo próprio Fidel em Cuba, qualquer coisa assim, a gente não teria esse rosto da esquerda moderna, esse rosto da New Left, esse rosto do cara que vem de uma família burguesa argentina, decide se intrometer em coisas que estão acontecendo pelo mundo e no fim ele vai se tornar o grande rosto da revolução de um país que não é o dele. A gente não teria isso. Como ele morreu da forma que ele precisava morrer depois de fazer tanta coisa errada, morreu de uma forma que ignorou os erros que ele teve, ele se tornou o Che Guevara, ele se tornou essa imagem icônica que a gente tem até hoje, esse mito que vai continuar perpetuando ideias erradas por muito tempo, porque tudo que você ouviu aqui nessa parte, na parte anterior, é ignorado pela historiografia, ninguém fala sobre nada disso, as pessoas não falam sobre a vida de Guevara, sobre o que ele fez em vida, é sempre a imagem Guevara, a imagem construída pós-morte de Guevara. Ninguém conhece o homem, todo mundo conhece só o mito, o ícone, o que foi criado a partir disso, idolatra isso porque faz bem, porque vende, porque dá dinheiro e porque dá ideia para qualquer jovem revolucionário do mundo de que ele está fazendo algo legal, ele está fazendo algo que tem base porque Guevara estaria orgulhoso dele. Esse é o verdadeiro Ernesto Che Guevara, esse é o episódio 4 do Menefrego Podcast. Qualquer fonte, qualquer coisa citada vai estar na descrição, os livros que eu usei para fazer isso, documentários, o filme que eu citei, então se você gostou de alguma coisa pode descer lá e ler. Caso tenha ouvido até aqui, muito obrigado mais uma vez, o que eu falei no começo sobre o podcast está crescendo, eu estou feliz com isso, é graças a você, muito obrigado de verdade, e eu espero que tenha gostado demais desse episódio, tenha gostado desse formato, que eu gosto muito de fazer ele, dá um trabalho foda, porque você tem que primeiro entender o que é a história oficial e depois entender o que é o revisionismo daquela história, e aí você fica batendo os dois e vendo qual faz mais sentido ou não, e aí analisa, faz o roteiro, grava depois, então dá um trabalho grande. Mas como eu gosto de história, é algo que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de gravar esse tipo de programa, sabe? Então eu espero muito que as pessoas gostem dele, gostem de ouvir, gostem de ter essa outra visão sobre a história, conhecer mais coisas dessa forma. E sugestões do que fazer no futuro, de qual ícone falar, de qual pessoa ou qual período da história, seja ele bem visto ou mal visto, a gente deveria ter o outro lado. Só deixar nos comentários que eu vou fazer sem sombra de dúvidas. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. e vejo vocês na semana que vem.